Nós aprendemos que andar no Espírito implica em andar em fé. Foi o primeiro princípio que nós vimos aqui. E andar em fé significa andar no trilho da palavra. O primeiro pecado do homem consistiu em não se levar a sério a palavra de Deus. Mas agora, para nós andarmos no Espírito, nós temos que andar em fé em cima do trilho da palavra de Deus. O segundo princípio que nós vimos foi que andar no Espírito é andar pela cruz. Então hoje, se nós queremos servir a Deus, precisamos também de trilhar o caminho da cruz, que é o mesmo que andar, negando a si mesmo, andar pelo caminho de amar os nossos irmãos e amar o Senhor. Não há como andar no Espírito sem negar a si mesmo. Então nós vemos esses dois princípios. Diga, andar no Espírito implica em andar em fé. Diga, andar no Espírito implica em andar pela cruz. Nós vimos também que andar em fé implica em três aspectos. Diga, andar em fé é renunciar ao esforço próprio, é não andar por vista e rejeitar o entendimento próprio. Esses são aspectos do andar em fé. Sobre o andar pela cruz, nós vimos que a cruz nada mais é do que negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para nós. A cruz não é um fardo. Viver pela cruz não é andar em tristeza nem melancolia, mas é desfrutar da perfeita liberdade de Deus. É ser livre das expectativas dos homens, é não viver em função de agradar homens, mas ter um coração para fazer a vontade de Deus. E lá em 1 João 3,23, nós lemos que a vontade de Deus é que creiamos e que amemos. São os dois princípios que vimos até agora. Mas há ainda um terceiro princípio na vida no Espírito. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, nós vemos que cada princípio pode ser percebido através do desvio que Adão e Eva tiveram lá no Éden. Então, o caminho da queda já nos mostra também o caminho do retorno. Nós vimos que o primeiro pecado teve vários aspectos. O primeiro foi que o homem não levou a sério o que Deus disse. Deus disse, se comer morre, mas o diabo falou, é certo que não morrereis. O homem preferiu crer na palavra do diabo do que crer em Deus. Esse foi o caminho da queda, é o caminho da carne. Hoje o caminho do Espírito é você crer e honrar a Deus vivendo por fé. Depois vimos que o primeiro pecado não teve apenas o aspecto de incredulidade, foi também um aspecto de independência. A árvore do conhecimento aponta para a independência. E o homem ao comer tornou-se um ser da alma, e o ego tornou-se o centro, o homem tornou-se egocêntrico. Logo agora, para andar no Espírito, nós temos que renunciar o eu e tomar a cruz. Mas o primeiro pecado também teve um outro aspecto. Gênesis 3, verso 6 diz, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que aconteceu aqui? O primeiro pecado aconteceu também, porque o homem saiu do nível do seu espírito e se envolveu completamente no nível do corpo. Eu falei para os irmãos que as coisas do diabo são perceptíveis. Tudo que o diabo faz, ele começa a partir do corpo para atingir a alma. O diabo procura entrar pelas cinco portas da alma, que são os cinco sentidos do corpo. Nós vimos então que o corpo, essa parte material, tornou-se aliada do diabo, aliada do inferno. E na verdade o nosso corpo, que também é uma expressão da carne, ele pode ser até acionado pelo diabo à distância. É isso que alguns irmãos às vezes não entendem, como é que funciona, não é? Tem irmão, alguém fala, pastor, eu estou aqui orando, eu estou de jejum, eu tenho certeza que o diabo não está aqui perto de mim agora. Como é que acontece? Como é que a minha carne às vezes é ativada, mesmo quando eu estou aqui no jejum? É porque o diabo não precisa de estar perto de você, para ele acionar uma aliada que ele tem em você, que é o seu corpo. É como se o diabo tivesse lá um comunicador e ele enviasse a mensagem, alô, alô, carne, testando, ativar. E à distância a sua carne é ativada, entende? Ele não tem que estar de fato tão perto de você assim, mas às vezes ele está também ao derredor. E o que acontece? Quando nós vivemos nesse nível do corpo, então nós estamos incorrendo no nível também da carne. Então a carne hoje não é só a alma, mas é também o nível do corpo, o nível do natural. A vontade de Deus não é nos libertar apenas do pecado, mas o Senhor quer também nos libertar da vida natural, nos levar para o padrão da vida no Espírito. Amém? Compreendem isso? Por isso, o primeiro pecado também teve o aspecto de que Adão andou segundo o nível do natural. Hoje, a vontade de Deus, então, para os seus filhos, é que nós andemos no sobrenatural de Deus. Esse é o terceiro princípio. Andar no Espírito implica em andar no sobrenatural. O nosso espírito já foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada, mas o nosso corpo ainda vai ser glorificado no futuro. O corpo que nós temos hoje, o que temos que fazer com ele? Não fazemos obra espiritual no corpo hoje. Hoje nós disciplinamos o corpo. Então podemos dizer que o nosso espírito regenerado, ele deve ser exercitado. A nossa alma, devemos cooperar com Deus para ser transformada. Mas o nosso corpo, devemos trazê-lo debaixo de sujeição e de disciplina, para que não façamos o que porventura seja a vontade do natural, a vontade do nosso corpo. Amém, meus irmãos? Agora, essa disciplina, lembra, não é legalismo. Nós já fomos libertos da lei. Gálatas 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. Por isso, não transforme o entendimento de disciplina em algum tipo de legalismo. Então, alguns irmãos transformam a oração meramente numa obrigação religiosa. E então eles ficam achando que se eles não fizerem aquela prática, né, de disciplina, então vai alterar a sua proximidade de Deus. Você não se aproxima de Deus com base em nenhuma obra, em nenhum mérito. O seu único mérito é o sangue de Jesus que te justifica. Tem irmãos que têm essa ilusão tola. Depois de fazer um jejum, ele fica na sedução do diabo dizendo, não, eu jejuei hoje, eu acho que hoje eu tenho autoridade. Não vai acontecer nada. É duro dizer isso para você, né? Depois de jejuar tanto. Se você depois do jejum começa a achar que o jejum te trouxe alguma justiça ou algum merecimento, quero te decepcionar hoje, você vai ser tratado por Deus. O Senhor não vai honrá-lo. O Senhor não honra ninguém que se achega diante dele em outra base que não seja a justiça que há em Cristo Jesus. Está me ouvindo? Jejum não faz você ficar mais santo. Jejum não faz você ficar mais perto do que você já está. Jejum não faz você ficar mais próximo do que você já está de Deus. O jejum nem é para Deus nesse aspecto, é para nós mesmos. O jejum te permite perceber melhor a Deus, que já estava dentro de você e próximo de você. Mas quando você subjuga o seu corpo, parece que você fica mais sensível, você percebe melhor as coisas do Espírito. É verdade ou não é? Você não ficou mais santo por causa disso? Quantos irmãos, depois que saem do jejum, eles saem, eu queria encontrar um demônio, hoje eu queria fazer uma batalha espiritual. Você ia ser envergonhado terrivelmente, você está indo na sua justiça própria, no seu mérito. O jejum não faz isso. Vê como é difícil manter o balanço, o equilíbrio na vida cristã? Nós nunca podemos perder de mente que a nossa justificação vem pela obra de Cristo. Mas nunca podemos perder de mente também que não temos como servir a Deus sem disciplinar o nosso corpo. Portanto, se você é cristão de fato, o jejum faz parte da sua vida. Mas o jejum não te faz mais santo, mas o jejum te permite ver melhor a santidade. Te faz mais sensível para as coisas do Espírito. Te faz mais sensível para ministrar em fé. Portanto, o jejum é vital para você servir a Deus. Mas lembra, você se achega diante do inimigo e é confiado nos méritos da cruz de Cristo. Quantos entendem isso? Nunca confie em justiça própria. Nunca. Nunca faça isso, também nunca transforme nenhum tipo de disciplina em algum tipo de legalismo, ou até mesmo de ascetismo. Também nunca use a disciplina para comprar a bênção de Deus. Nós não compramos a bênção de Deus, nós apenas usamos a disciplina para subjugar o nosso corpo, para termos mais intimidade diante de Deus. E nessa intimidade podemos entender melhor o seu propósito, e podemos interceder com mais propriedade. Não há como servir a Deus sem subjugar o seu corpo. Você tem que ser liberto do natural para você avançar. Disciplina é levar o corpo e a mente a fazerem a vontade do Espírito. Diga, disciplina é subjugar a vontade do meu corpo e a vontade da minha mente para fazer a vontade de Deus. Isso é que é disciplina. Onde não existe essa disciplina, há uma enorme dificuldade em se conhecer e em se fazer a vontade de Deus. Você hoje é um ser espiritual. Deus habita no seu espírito, a vontade de Deus está no seu espírito, a comunhão com Deus é no seu espírito. O seu espírito sempre quer ter comunhão com Deus, mas é uma parte do seu ser hoje, que é a sua parte física, seu corpo, que te resiste, que te puxa para baixo. Por isso você tem que esmurrar o seu corpo, reduzi-lo à escravidão, como diz Paulo em Romanos 9, para ser qualificado diante de Deus. para que porventura você não faça aquilo que é a vontade do corpo, mas você siga o impulso do Espírito de Deus que está em você. Amém, meus irmãos? O ponto central do Evangelho. Então, se nós compreendemos que o terceiro princípio do Espírito é andar no sobrenatural, o que eu quero dizer com andar no sobrenatural? Essa palavra sobrenatural, às vezes ela é entendida no sentido como sendo algo fenomenal. Um dom extraordinário. Uma capacidade, sabe, extraordinária. Não. O sobrenatural é só para dizer que ele está acima do natural. Mas o sobrenatural na vida do crente tem que ser algo espontâneo, comum. Faz parte da nossa vida. Amém, meus irmãos? No universo há três coisas igualmente importantes. O céu, a terra e o espírito do homem. O céu é para a terra. A terra é para o homem. E o homem tem um espírito que é para Deus. O espírito é o lugar onde Deus trabalha e reside. Romanos 8,16 diz que o espírito testifica o nosso espírito. E 2 Timóteo 4,2 diz, o Senhor seja com o teu espírito. O espírito é o lugar onde Deus habita, é um lugar onde o Senhor trabalha, onde Ele está operando, é a sua base de operação nas nossas vidas. Já falei para os irmãos, quero recapitular, nós somos vasos de Deus. Deus quer ser o nosso conteúdo, o seu conteúdo. Assim como as garrafas foram feitas para conter água, você foi feito para conter a Deus como vida no seu espírito. Já falei para os irmãos, você é como essa luva que foi criada à imagem e semelhança da mão, que é Deus. Essa luva somente encontra sentido quando a mão a preenche. E essa mão é Deus. O homem foi, você foi criado à semelhança de Deus. Deus é espírito. Você também agora é um espírito. E você pode ter comunhão com Deus. A respeito de todos os animais se diz que foram criados segundo a sua espécie. Mas a respeito do homem se diz que foi criado imagem e semelhança de Deus. Você é da espécie de Deus. Você é do tipo de Deus. Por isso você pode ser noiva. A Bíblia fala que Adão olhou para todos os animais, mas não achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Havia muitos animais, mas nenhum tinha o tipo de vida de Adão. O que o Senhor teve que fazer? Deus pegou Adão e de Adão fez a mulher. A matéria-prima que Deus usou para fazer mulher é o próprio homem. Mas aquilo é só um símbolo do que é a igreja hoje. A igreja hoje é noiva. Porque Jesus olhou em todo o universo, mas não havia ninguém que lhe fosse idôneo à altura. Não havia ninguém que poderia ter comunhão com Ele. O que o Senhor fez então? Deus Pai fez Cristo dormir por 3 dias. E o Senhor mesmo permitiu que seu lado fosse furado com a lança e dali saiu água e sangue. E através da água do Espírito e o sangue da redenção, a sua noiva foi formada e foi gerada, e a noiva do Senhor agora é a altura, ela é idônea, está habilitada a ter comunhão com o noivo. Depois que o Senhor trouxe Eva para Adão, Adão olhou para ela e falou, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é do meu tipo, é do meu jeito, é parecida comigo, pode ter comunhão comigo. O Senhor também, quando olha a sua igreja, fala, essa também é osso dos meus ossos, é da minha natureza, é do meu tipo, ela pode ter comunhão comigo. O Senhor não vai casar com a outra criatura diferente dele, assim como Adão não se uniu a um outro animal inferior a ele. O Senhor vai se unir à sua noiva, que é idônea da sua altura, está apta a ter comunhão com Ele. Nós somos parte da noiva do Senhor Jesus. Você é do tipo de Deus. Você não é Deus, mas você é espírito como Ele. Você está à altura de ter comunhão com Ele. Você foi criado para conter Deus dentro de si. Você não foi criado apenas para conter conhecimento na sua mente, nem conter alimento no seu estômago. Você foi criado para conter Deus dentro do seu espírito. Esse é o propósito eterno para a sua vida. Amém, meus irmãos? Só relembrando os irmãos, o homem como vaso de Deus tem 3 partes. Quais são as 3 partes? Espírito, alma e corpo. O nosso corpo é aquela parte física, criada por Deus para ter contato com a esfera material, é a parte inferior, mais superficial do homem. A segunda parte é a alma. A alma, também chamada de psique, é a nossa parte psicológica, emocional, não é a parte mais profunda do homem, mas então a parte mais profunda ainda, que é o nosso espírito. Nosso espírito foi criado para contactar as coisas de Deus. O propósito de Deus, então, é entrar no espírito deste homem e ter comunhão com o homem, ser o seu conteúdo e ser a sua satisfação. Esse é o propósito da existência humana, ser um vaso para conter a Deus. Você foi criado para isso. E a partir do nosso espírito agora, Deus quer conduzir a nossa vida. A partir do nosso espírito agora, o Espírito Santo quer conduzir os nossos passos. Por isso, a vida cristã consiste em ser guiado por Deus. Não tem como falar de cristianismo sem falar de ser guiado pelo Espírito. Aquele que não é guiado pelo Espírito não compreendeu ainda o que é o cristianismo. Ser cristão é ser guiado por Deus no seu dia a dia. E a maneira como o Senhor nos guia é através do seu Espírito habitando dentro do nosso espírito. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho tem um ponto central. Paulo diz que havia um mistério que estava oculto dos séculos das gerações. Colossenses diz isso, 1:27. Que mistério que era esse? Cristo em nós. O Evangelho tem um ponto central, querido. Cristo em nós. Você não tem noção do que é ter a divindade habitando dentro de si. A maioria de nós ainda encara isso como mera doutrina. Nós precisamos de buscar revelação, orar honestamente pedindo, Deus abre os meus olhos, que eu veja as implicações disso. Muda a minha vida a partir dessa compreensão. Cristo habita dentro de mim, este é o ponto central. Cristo é o centro de tudo, tudo foi feito para Ele. Tudo que existe foi feito por Ele. Funciona através dEle e no final vai ser para a glória dEle. Mas não é apenas Cristo o centro, mas é Cristo sendo colocado dentro de nós. Para isso o Senhor nos criou com a capacidade de contactá-lo. Colocou em nós um espírito. Falei para os irmãos que esse espírito é como uma antena. E essa antena tem a função de sintonizar a voz de Deus. Mas é muito importante também que aprendemos a distinguir aquilo que procede da sua alma daquilo que procede do seu espírito. Hebreus 4:12 diz que é necessário separar a alma do espírito. E o critério para você fazer isso, meu querido, é vida. Vida é o critério para você distinguir aquilo que procede da alma daquilo que procede do espírito. Tudo que é da alma gera morte. Tudo que é da alma procede do homem natural. Isso ao tentar fazer algo para Deus. Mas tudo que vem do espírito gera vida e é vida. Como você percebe isso? Você está numa reunião, numa célula, não é verdade? Wendell, movido por Deus, cheio do Espírito, ele abre a boca e fala da parte do Espírito. Na hora que ele fala, o que acontece com a célula? Levanta a mente. Os irmãos sentem vontade de falar também. O semblante de todos altera. O seu espírito se eleva. Já sentiu isso alguma vez, quando algum irmão fala? Quem já pode testificar que sentiu isso? É vida de Deus fluindo. Alguns chamam isso de unção. Eita, estou sentindo unção aqui. Outros falam, não, é o fogo de Deus. Outros falam, não, é a presença de Deus. Não interessa qual a terminologia que você usa. Tudo isso é o mesmo sentido. De uma forma ou de outra, é o próprio Deus fluindo através da sua boca. E Deus é vida, a vida flui. Mas imagina o mesmo irmão, o Wendell, ele não está movido por Deus, e ele quer falar só porque ele precisa de mostrar que ele também tem uma opinião. Ele está vendo todo mundo falando, ele quer falar também. Não, eu vou falar também, eu também tenho minha opinião, também quero ter minha oportunidade. E aí ele pega e erga o dedo, ele quer falar, mas os outros não deixam, mas ele insiste, e ele acaba falando. Mas na hora que ele fala, em vez de sair vida agora, sai o quê? Morte. O que ele fala é correto, o que ele fala é bíblico, o que ele fala é certo. Não tem nada de errado. Mas qual o resultado do que ele disse? É levantar os irmãos? É levantar a fé? Ou é abater o ânimo? De uma forma ou de outra, apesar de não ter nada errado, na hora que ele fala, todo mundo fica meio jururu, né? Abaixa o semblante, às vezes o ambiente fica meio pesado, ninguém sabe por que está acontecendo aquilo, não tem nada de errado, o irmão está falando nada de errado, é só porque o que ele está falando é da alma, e tudo que é da alma é morte. Mas quem tem que perceber isso é você mesmo. Não dá para outro falar. Imagina se eu chego para o Wendell e falo, Wendell, você está falando da alma, filho. Fala do espírito, ele não vai entender. Sabe, não adianta fazer certas exortações, só podemos exortar o irmão naquilo que ele é capaz de ver. Não adianta exortar naquilo que não está na capacidade dele ainda de perceber. É necessário tomar a cruz, né, amar o irmão, levantar a reunião de novo e deixar que o Espírito vá mostrando para ele. Até um ponto que ele vai entrar numa crise e vai dizer, não, mas eu também quero falar e quero ministrar essa vida. Por que quando o João fala, ele fala e todo mundo fica cheio de Deus, alegre, todo mundo compartilha, mas quando eu falo não acontece nada? Será que é porque eles não gostam de mim? Será que tem preconceito comigo? Mas o Espírito fala, mas será que não tem algo errado é com você, filho? Em vez de ter algo errado com ele. Se ele tomar a cruz, se humilhar e buscar de Deus, Deus mostra para ele. Aí, o que acontece? A alma é quebrada. Por que que às vezes acontece de a alma tomar a frente e fluir? Porque a alma é como uma casca que começa a envolver o espírito. Deus tem que vir quebrar essa alma. Por isso a cruz. A cruz é para quebrantar a vida da alma. E na hora que a sua alma se humilha, na hora que a sua alma se entrega e se rende, então ela abre o espaço e a vida que está no espírito flui. Por isso todo mundo que está contrito, quando fala, ele toca os outros. Entendeu o que eu estou dizendo? Todo mundo foi tocado por Deus, toca o outro também, porque a alma saiu de cena. Mas cada vez que a alma se levanta, acontece isso. Às vezes tem gente que fala na reunião coisas agradáveis, até conta uma historinha uma engraçada, até fala até uma piada. É muito engraçado, o povo até ri, mas você sente que matou a reunião. Tem irmão que tem poder de matar as coisas. Já viram, irmãos? Mas sabe o que é precioso? É aquele irmão que onde ele chega, ele levanta. Já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes isso, eu percebo isso. Nós estamos aqui numa rodinha, conversando, e é uma célula, mas o irmão João não chegou ainda. Nós estamos indo bem na reunião, mas aí quando o irmão João chega, só o fato dele chegar, o primeiro amém que ele fala, glória a Deus, todo mundo levanta o ânimo. Quem já percebeu isso? Tem gente que tem esse poder. Por que que ele tem esse poder? É um dom espiritual? É porque ele tem um temperamento vibrante? É porque ele tem personalidade carismática? Isso tudo é explicação natural, querido. Gente natural só enxerga as coisas naturais. A verdadeira razão é porque, de alguma forma, a sua alma está quebrada. E onde ele chega, o seu espírito é facilmente liberado. E na hora que ele libera o espírito, o que acontece? Os irmãos são supridos, abençoados. Todo mundo tem fome de sentir essa vida, a presença de Deus onde chega. Nós devemos ser esse canal de manifestar a presença de Deus. Há características para isso. Independente do seu estado, às vezes, emocional. Às vezes, emocionalmente, eu estou abatido. Mas se eu chego, ainda assim eu posso ministrar a vida. Outras vezes estou muito eufórico, alegre, e posso ministrar a vida. Não tem nada a ver com a emoção da alma. É algo que procede do espírito. E os irmãos percebem. Às vezes a gente não fala, não é verdade, irmãos? A gente fica calado. Nós não queremos ofender ninguém, magoar ninguém. Mas a gente sabe que a irmã Josefina, toda vez que fala, acaba com a reunião. Ah, aquela irmã Josefina, tadinha. Seria tão bom se a gente pudesse colocar uma trava nela. Porque é só ela falar, a reunião baixa o nível. Quantos já viram isso em alguma célula? Oh Deus, livra-nos, ajuda-nos. E quando a igreja é pequena, então, quem dos irmãozinhos pode pedir oportunidade no culto? Irmão Zé, pastor, posso contar um testemunho hoje? Você fala, Deus, ajuda. Ajuda, porque ele fala, mata a reunião. Ou aquele irmãozinho que quer cantar um cântico, ainda tem isso em algumas igrejas, mas aí ele abre a boca para cantar um cântico e destrói a reunião. Oh, irmãos, nós somos pastores. Agora imagina pastores que de vez em quando fazem isso. Ele chega, ele põe peso sobre o povo. Logo, logo o povo começa a ir embora. As pessoas têm que vir para a reunião e saber que você é um canal para manifestar essa vida. Para isso tem que ser liberto do natural e entrar no nível sobrenatural da vida de Deus. Amém, meus irmãos? A vida do Senhor é contagiante. Quando você está cheio dela, quando você abrir a sua boca, você vai perceber isso acontecendo. E olha, vida também é alimento. Ela não é apenas contagiante para levantar a reunião, ela também é alimento. Quando falamos algo do Espírito, aquilo vai vir acompanhado com palavra, e aquela palavra também vai ser Espírito e vai ser vida. Jesus disse que as palavras dele é Espírito e é vida. Tem que proceder do Espírito, fluir pelo coração, mas quando sair cheio de vida, vai ser alimento. Só essa palavra alimenta as pessoas. Tem gente que não sabe quando ele está sendo alimentado realmente, mas ele sabe que depois da reunião ele sente tão bem. Vai para casa, ele sente um alívio, uma sensação agradável de descanso. É um bem-estar espiritual. Ele não consegue explicar. Mas isso nada mais é do que o suprimento da vida de Deus em você. Amém, irmãos? Já percebeu isso ocorrendo na sua vida? Já percebeu isso fluindo em pessoas perto de você? É por isso que todo ministério, todo homem de Deus que trabalha à frente, ele tem que aprender a fluir no sobrenatural de Deus. Perceber o ambiente. Perceber quanto está pesado o ambiente. Por que que está pesado o ambiente. Aprender a liberar vida. Ter um espírito forte. Tem irmãos que até têm vida e fluem vida, mas o espírito dele é frágil. Quando tem muita gente, ele não consegue contagiar. Você tem que ter um espírito tão forte que você chega na reunião grande, muita gente, e o seu espírito é tão forte que ele consegue contagiar todos que se abrem. É possível isso. Quantas vezes, irmãos? Eu falo isso, não quero que você pense que eu sou especial em coisa alguma, isso qualquer um pode fazer, se espera de um líder, de um pastor. Quantas vezes estou lá no louvor, eu percebo que não está fluindo muito, eu pego o microfone, um cântico que eu canto, libera o ambiente, libera, a coisa solta. Alguém fala, ah, mas isso é um dom. Isso não é dom, isso é o Espírito seu que está liberado. Quando o seu Espírito é liberado, você abre a boca ou ministra, libera todo mundo também. Todo mundo sente como um óleo descendo, um refrigério que descansa, ele sente liberdade para fluir também, dá até fome nele. Quando você testifica que isso é verdade? Você é pastor, você tem também que ter isso. Faça no nível que você está. Se você for aprovado nesse nível, você vai fortalecendo o seu espírito, você vai podendo avançar para níveis novos. Perceba o ambiente, seja, tenha um espírito suficiente, sensível, para perceber para que lado que o rio de Deus está fluindo. Entende? Tenha também espontaneidade suficiente para o Espírito comandar a alma. De tal maneira que a alma não seja mais a senhora da situação, o senhor da situação, mas a alma possa ser apenas um canal de expressão das coisas do Espírito. Você vai descobrir que aqueles que realmente têm o seu Espírito quebrantado, eles podem às vezes ser firmes, podem às vezes ser contundentes, mas eles nunca são pesados. Eles não põem peso na sua alma. Às vezes falam coisas sérias com a dureza da palavra que é devida. Mas aquilo para você, ainda assim, é agradável. Porque a alma também tem esse poder de servir o Espírito. Quando você percebe que as coisas do Espírito de Deus fluem também com espontaneidade. Você não tem que forçar. Você se sente espontâneo, livre. Livre para rir, livre para chorar. Livre para fazer o outro rir, fazer o outro chorar também. Mas aí já é a emoção a serviço do Espírito. Não pense que a alma é ruim, as coisas da alma são ruins. Não são. Não são. Elas apenas não podem estar no controle, no domínio. Mas elas, como servas, são maravilhosas. Maravilhosas. Nós podemos usá-las. Devemos até usá-las. Mas fluindo a vida. Lembra, a vida é o centro. Tudo flui. Tudo na igreja deve ser permeado de vida. Não aceite nada que não flua vida. Deve ter vida no aconselhamento, vida na comunhão. Vida até no estar juntos tem que ter vida. A vida tem que fluir. Isso não pode ser meramente uma obrigação. Isso tem que ser o estilo de vida daquele que tem andado no sobrenatural de Deus. No Espírito. A vida flui através dele. Você percebe vida fluindo através de você? Feche seus olhos. Repita comigo. Digo, meu Espírito foi criado para conter a Deus. O Espírito de Deus... dentro do meu espírito, está me conduzindo a toda a verdade. Diga, minha alma está sendo quebrantada para liberar a vida de Deus no meu espírito. Diga, eu vou provar do melhor de Deus. E ao redor de mim, as pessoas serão supridas com a vida de Deus, serão alimentadas com a graça de Deus que flui através de mim, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Qual a página que nós estamos na apostila?